Fecundação com sucesso, ó que firmeza da hora. Ele não vê o momento de sair pra fora e enxergar esse mundo que conhece só de ouvir e ter aquela impressão. Eu já passei por aqui. No peito, coração que bate acelerado, um ser em formação do tamanho de um inseto, mas já sente a emoção, intelecto formado que traz na memória o sonho de um feto. Por enquanto uma promessa que promete ser o que ele quiser depois de nascer. Mas até lá temos uma longa jornada, de 9 meses a 41 semanas. Parece rápido, mas não é não. Duas vidas ligadas por um cordão. Momento é delicado, exige cuidado. O show do milagre já foi iniciado. Constatado a gravidez já no primeiro mês. É só dar a notícia pra alegria da família. Porém o pai que se mostrava apaixonado fica perplexo, decepcionado. Diz que não tava preparado, mas que vai assumir. A mãe chora, o bebê sente, o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro bisneto, com o sonho de um feto. Deixa viver, eu não quero morrer, me dê uma chance pra poder te conhecer. Me deixa viver. Deixa viver, eu não quero morrer, me dê uma chance pra poder amar você. Me deixa viver. Mútua, começa a luta. Na mente a dúvida, a verdade oculta. Choque inevitável, reação lamentável. O sonho de duas pessoas que virou pesadelo. O amor virou ódio, o príncipe virou sapo. Antes tarde do que nunca, nesse caso melhor cedo. Medo, receio, angústia, sofrimento e dor. Tudo em dose dupla, onde só o amor incondicional de uma mãe que se sobrepõe. Encara os leões, muda o clima, dá a volta por cima. Encara a vida, não aceita ser vítima. Não vai fazer como as amigas arrependidas, que usaram as piores formas abortivas. Agulha, chá, citotec, clínica. Assassinato é sem perdão na lei divina. Deixa viver, eu não quero morrer, me dê uma chance pra poder te conhecer. Me deixa viver. Sorriso, você chorava, vida de forma que quando você se for, todos choram. E você fique dando risada. A mãe faz planos, poemas, até arrisca uns versos. Seu nome será hino, independente do sexo. Compromisso eterno com o seu eu. Nunca será ex, sempre será seu. Filho, herdeiro, com o seu DNA. Alguém pra conversar ou somente pra lembrar. Não precisa ser doutor, atleta ou professor. Um grande medalhista, mas se for. Quem sabe um cientista que descobrirá a cura. Que mais mata a raça. Raça humana que estuda pra ser burra, egoísta, injusta, atropela os princípios que a vida ensina. Viva, viva, deixe viver. Nossa viagem é curta, como um sonho bom. Bem-vindo à vida, vida, vida. Me deixa viver, eu não quero morrer. Me dê uma chance pra poder te conhecer.